A sua rádio onde você estiver. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, peço aí sua companhia até meio-dia na segunda hora do Fronte Transamérica, né, deste sábado, 5 de novembro. De 2016, contatos aqui para que você possa interagir conosco, como já fez aqui o Tomás Turban, enfim, 45882828288 é o nosso número no WhatsApp, repetindo, né, 45882828288 no WhatsApp, lembrando aí, né, que com a adição de um número a mais, né, o nono dígito, nos celulares do Paraná, já a partir de amanhã, domingo, então o número aqui da Transamérica ganha um 9 a mais, né? Ficaria então 45988282828, é o que deve acontecer aí com você e também, né, com todos os celulares do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então já vá anotando aí, né? A partir de amanhã, 9 você acrescenta no seu celular. No nosso caso aqui fica 988282828. Seu número aí é só acrescentar um 9 na frente. 3028 2828 é o bom e velho telefone fixo, que muita gente já nem lembra mais como usa, né? O telefone fixo aqui na rádio é atendido pela Luciana, ó, liga que ela gosta. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, e arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E com o fechamento previsto do Aeroporto Internacional de Porto Iguaçu no ano que vem, né, depois da Páscoa, por cerca de 2 meses para reformas da pista e na estrutura do terminal, uma das soluções negociadas pelas autoridades aeronáuticas argentinas é a transferência dos voos para o Aeroporto Internacional Guarani, em Mingaguaçu, no Paraguai. A proposta, né, pode parecer aí excêntrica à primeira vista, mas o Aeroporto Guarani, localizado no entorno de Cidade Leste, está a menos de 50 quilômetros de Porto Iguaçu, enquanto, né, que a opção argentina mais próxima estaria em Poçadas, que fica distante 300 quilômetros. As negociações ainda estão em andamento, mas se forem concretizadas, o aeroporto de Mingaguaçu pode passar a receber, né, diariamente até 12 voos de passageiros a mais, incrementando o movimento no local, que é considerado pequeno, inclusive, para um aeroporto de porte internacional. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que ressalta iniciativas promovidas por moradores, instituições e empresas aqui de Foz do Iguaçu e região nas redes sociais, navega mais uma vez até o Facebook para curtir uma página mais do que especial. Trata-se da fanpage do Lar dos Velhinhos de Foz do Iguaçu, que divulga aí, né, informações sobre as atividades desenvolvidas no lar e convida os internautas de Foz do Iguaçu e região para que conheçam e colaborem com a instituição, que é uma das mais tradicionais da cidade e abriga idosos que de outra forma não receberiam os cuidados necessários em relação à saúde e seu bem-estar. O Lar dos Velhinhos está localizado na Avenida General Meira, próxima à Polícia Militar, e depende da colaboração de terceiros para manter seu atendimento. Uma das formas de colaborar, inclusive, é através, né, das caixinhas de doação deixadas em vários estabelecimentos aqui de Foz do Iguaçu. Está lá a caixinha sempre identificada, né? Inclusive na Casa do Pão, que fica aqui em frente à Transamérica Foz, tem uma dessas caixinhas. Já o telefone do Lar dos Velhinhos, para que você que tem interesse em ajudar a instituição com trabalho ou algum tipo de doação, né, possa entrar em contato, é o 45-3527-4014. Repetindo aí o telefone, 45-3527-4014. E o endereço da fanpage, por sua vez, está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta e compartilhe solidariedade você também. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. We'll blow it away, blow it away. Can we make this something? em todo o Brasil. Transamérica. Programação musical aqui no Front. Intervalo e ó, último intervalo da manhã deste sábado, 5 de novembro de 2016. Programa Front até meio-dia e no próximo bloco, que está chegando rápido, bem rápido, não na velocidade da luz, mas na velocidade do som, né? Tem informações dos esportes com participação especial do Sidney Busanello. Tem também as notícias do quadro do 7-1 da semana, com notícias que, bom, são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Enfim, Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.